gonna give nobody none of my jelly rolls. I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul. My mom told me today, before she went away, to be a good boy, she'd bring me a toy. I'm my mama's pride and joy. Now there ain't no use for you to keep on hanging round. I love you, but I've got to let you down. Olá pessoal, seja bem-vindo à segunda parte da entrevista com Rafael e Brando do Grok Podcast. Como eu tinha falado no episódio anterior, o bate-papo foi tão divertido que eu decidi então quebrar a entrevista em duas partes. Sem mais delongas, então aqui vai o finalzinho da entrevista. Um abraço. Tá, então beleza. Então falamos do podcast. Agora, uma coisa que é bem interessante para mim foi que eu dei uma olhada no background de cada um. Né? Então, por alto assim, primeiramente, Rafael, você trabalha, você está em Montreal, isso. Você falou mais cedo que foi a primeira vez que você mudou para qualquer lugar, não é isso? Eu acredito que você é de São Paulo. Sim, sim. Eu, se a gente considerar, em 2008 eu passei, 2007, 2008, não lembro mais, eu passei uma temporada, passei um semestre em Paris, mas foi a única coisa de mudança mesmo que eu fiz antes disso. E aí agora em fevereiro eu e minha esposa a gente se mudou para Montreal. Tá, então você, sua esposa, cinco gatos, Cecília, Dalila, Ariela, Juju e Bebê. Exatamente. É isso? Olha aí, é que, agora não tem nenhum gato aqui à mão, mas sim, tem os gatos. Pega um gato pra mim, Pano. Então, eu tenho cinco gatos, né? Então é uma galerinha do barulho, vamos chamar assim. Tá, eu vi assim, você gosta de tecnologias ágeis, você trabalha na iWeb, é isso? Isso. A iWeb é uma empresa de hosting aqui em Montreal. Tá legal. Então, vamos lá. Primeiro, como é que é morar em Montreal, cara? Como é que é morar no Canadá? Cara, Canadá é legal. Assim, Montreal é uma cidade fantástica. Assim, não tem o que reclamar. Cidade bonita, uma cidade arborizada até a última gota. Então, toda a rua tem um monte de árvore, aliás. É uma cidade arborizada, é uma cidade natureba, todo mundo anda de bike durante o verão. Não é frio o ano inteiro, não neva o ano inteiro, né? Então, assim, para quem nunca veio para Montreal, né, nota mental, não neva o ano inteiro. Não tem urso no meio da rua, não tem alce no meio da rua, mas é uma cidade pequena para mim, pelos meus padrões, né? Porque quem mora em São Paulo está acostumado a viver entre 13 milhões de habitantes. Aí você vem para Montreal, a segunda maior cidade do Canadá, e tem 3 milhões de habitantes. Né? Então é uma coisa meio interiorana, para quem está acostumado com São Paulo. O ritmo é outro, o pessoal anda devagar, o pessoal não se mata, o trânsito, o que eles chamam de trânsito é uma piada, mas é uma vida mais tranquila, o pessoal vive, o pessoal estuda, o pessoal trabalha, o pessoal vai para casa e curte, o pessoal vai no cinema. Então é uma vida muito mais tranquila. Né? E ainda assim você tem uma infraestrutura bacana, você tem uma estrutura tão boa quanto a de São Paulo, metrô para bastante lugar, etc. Então, Montreal é uma cidade incrível para se viver. Assim, definitivamente foi uma qualidade de vida, nem se compara. E você está aí desde fevereiro, não é isso? Desde fevereiro. Tá, então você chegou, pode-se dizer, perto do finalzinho do inverno, apesar que no Canadá o inverno demora um pouco mais do que aonde eu moro aqui, mas você se sente naturalizado já? Assim, você já se pega fazendo coisas assim que o pessoal de Montreal faz, e se você fala para o pessoal de São Paulo, vão te estranhar, assim? Não. Aqui, assim, tem uma vantagem muito boa de Montreal, que do Canadá até, né? Não posso falar muito do Canadá inteiro, porque eu só conheço de verdade Montreal, mas, assim, aparentemente isso é verdade para o resto do país. Mas Montreal é uma cidade muito multicultural. Então, todo mundo é imigrante, todo mundo é filho de imigrante. Assim, você nunca anda na rua e fala, ah, aquele cara, tipo, você não consegue olhar para ninguém e falar, esse cara deve ser estrangeiro, porque todo mundo é estrangeiro. Uhum. Então não existe o canadense puro, né, por assim dizer. Até tem, mas você conta em uma mão quando você acha na rua. Então é uma coisa legal, é multicultural, tal, e ninguém te olha estranho, ninguém sabe que você não é dali. E mesmo quando eles sabem que você é de fora, eles te tratam bem, o pessoal é super amistoso, o pessoal conversa, o pessoal não é frio como, por exemplo, a minha experiência que eu tive em Paris, o pessoal lá era bem meio frio, bem friozão, era meio mala. Paris é uma cidade fantástica, mas os parisienses é mais ou menos como Buenos Aires. Então é diferente, o pessoal é bem legal, mas eu ainda não me considero adaptado, ainda mais porque eu estou trabalhando há pouco tempo aqui, estou desde março trabalhando na iWeb, e estou me acostumando ainda. Não falo francês fluentemente como eu gostaria. Acabo falando inglês 90% do meu dia, o que é ruim. Eu não aprendo, né? É mais complicado. E estou aprendendo ainda, estou tentando conhecer o pessoal. Aqui eu não tenho amigos, muitos amigos ainda. Tenho amigo canadense que eu fiz aqui, eu tenho um amigo. Né? Eu já estou no lucro, né? Tem muita gente que fica aqui anos e não faz amigos, só fica na comunidade brasileira, aquela coisa. Mas então, até agora eu me considero em férias. E outra, que eu também não passei pelo inverno, né? Então depois do inverno a gente conversa. Isso. Depois do inverno de verdade, depois de pegar tipo menos 30 e por aí fora, aí a gente começa a dizer que não, eu vivi um inverno canadense, né? Então ano que vem eu espero poder dizer, não, agora eu sou um canadense de verdade. Tá legal, vou te fazer essa pergunta então daqui a alguns meses, vamos ver como é que... Pegando os dias são mais curtos, né? Escurece mais cedo. O pessoal me falou que em dezembro o sol aparece tipo, às 9 da manhã e se põe às 3 da tarde. Aí vai ser uma coisa bem diferente, porque o verão aqui foi insuportável. O verão aqui estava fazendo 30 graus todo dia. A gente comprou um ar-condicionado aqui. A gente não tinha ar-condicionado em São Paulo, aqui a gente teve que comprar. Não teve como. Ah, legal. Bem, então... Esse é o seu background. Então, aí agora, do Brando, né? Então, Brando, eu estava olhando, eu vi aqui que, primeiramente, como o Rafael mencionou, parece que você viajou bastante, porque eu vi aqui que você trabalhou em vários lugares, eu vi, pelos nomes das companhias, eu vi que você esteve, pelo menos, em Portugal. Você trabalhou na Telecom Group, você trabalhou na AT&T, na DirecTV, na Sky, na Visa. E eu vi também aqui que você escreveu os dois primeiros livros sobre Rails, do mundo, não é só os primeiros livros de Rails no Brasil, é no mundo, sobre Rails 2.1 e 2.2. É isso mesmo? É, das versões, né? Já existia milhares de livros de Rails antes disso, antes tinha claro, né? Mas dessas duas versões, sim. Ah, bacana. E você é cofundador e diretor de tecnologias da 2Pay, né? 2Pay. 2Pay. Pois é, cara, esse lance de empresas é complicado com o meu lado, porque assim, até foi interessante que recentemente eu tô fazendo home office, lógico, né? E aí entraram em contato comigo de uma empresa de São Paulo. Assim, alguns anos atrás eu tomei a decisão de não morar mais em São Paulo e só trabalhar em home office. E aí foi quando eu saí, né? E aí eu também tomei a decisão de que eu não queria morar, já que eu não ia morar em São Paulo, eu também não ia morar em lugar nenhum, então a gente mora em todos os lugares que a gente acha que tem que morar. Então foi quando a gente foi pro Espírito Santo, eu não conheço ninguém no Espírito Santo, não tinha amizade nenhuma lá, mas como era um lugar que, como a maioria dos brasileiros também não deve saber nem onde fica direito, o que tem lá, a gente falou, vamos pra lá, vamos ver o que tem lá. Eu vim de lá. Bom, enfim, mas então você sabe que quase ninguém conhece o Espírito Santo, fato. E é um lugar muito bonito. Depois, quando eu falo que o Brando é antissocial, ninguém acredita. E a gente foi pra lá, mas eu fiz muitas amizades lá, Rafael. Tenho muitos amigos lá. E aí a gente saiu de lá, veio pra cá. A gente tá agora morando no interior de São Paulo, aqui em Franca, porque a gente quis também um lugar, né, mais interior também, pra sentir como é que é morar numa cidade interior e tal. E aí eu não tenho nenhum plano de voltar para São Paulo, pelo menos não agora, né? Uhum. Mas aí, engraçado que aí, recentemente entraram em contato comigo de uma empresa de São Paulo, uma empresa até grande, não vou citar aqui qual que é, mas bem grande, que eles queriam contratar uma pessoa para ser o CTO dessa empresa e tocar toda a parte de tecnologia e tal, né? E aí o cara, a gente avançou nas entrevistas e tal, mas o cara que estava me entrevistando, ele parou na questão de por que que eu trabalhei em tantas empresas? Né? E eu sempre, assim, eu sempre trabalhei um ano e meio, acho que o meu recorde deve ter sido 2 anos, talvez, numa mesma empresa. Eu não sei se eu já passei disso. E assim, a resposta é porque, cara, eu não consigo ficar parado. Então eu preciso estar fazendo alguma coisa diferente, fazendo alguma coisa nova. E normalmente, depois que a gente passa tanto tempo dentro de uma empresa, eu acho que a gente começa a ficar até a mesma cabeça de todo mundo que está lá dentro e... E é difícil você inovar, né? E aí acho que é por isso que eu pulei de tantas empresas, né? Então, eu acabei fazendo um projeto numa empresa, saía, ia fazer um projeto em outra empresa, saía, ia fazer outra coisa. E essas startups também, né? Tipo, o Sociably, depois veio o 2Pay, depois veio outras. E aí cada hora é uma coisa. Mas, e tanto que essa, é até engraçado isso, porque essa entrevista em si nem foi pra frente por causa disso. E era pra trabalhar em Alphaville, primeiro que eu já não tinha planos, mas deixa ver, né? Nunca se sabe quanto que alguém vai estar disposto a pagar. Mas assim, deixa eu ver, né? E não deu certo por causa disso, porque eles falaram o seguinte, que eles estavam querendo contratar uma pessoa que fosse mudar a empresa, entendeu? Mudar a imagem da empresa e trazer uma nova imagem para a empresa e para a área, etc. Mas eles queriam alguém, assim, sabe, essas pessoas, alguém que tivesse já, sei lá, 8 anos, sabe, dentro de uma empresa grande, sabe, de uma... Né, tivesse ali muito tempo dentro de um banco, dentro de um UOL, sei lá, sabe, tivesse muitos anos dentro da empresa. No fim, eles queriam inovar, mas queriam as mesmas pessoas de sempre, né, na minha mente. Mas, enfim, então, mas eu tenho isso pra mim, assim, eu não consigo ficar parado, né, então, acho que é graças a isso que saem coisas tipo Grok e outras coisas. E desses lugares todos que você foi, qual foi o lugar mais bacana que você já foi? Ah, cara, sei lá, eu acho que o lugar mais que eu já morei, eu acho que é aqui onde eu tô hoje. Eu gosto desse ritmo de interior, eu gosto eu não sei, é diferente, né, é uma cidade pequena, eu passo tudo a pé, é perto, sei lá, eu gosto, como o Rafael falou, eu sou meio social, então pra mim é mais fácil. Eu acabo conhecendo mais pessoas por aqui também, porque todo mundo meio que se conhece. Eu gosto do interior. Eu sempre tive vontade de morar no interior, mas por causa da nossa área é meio complexo, né? Uhum. Onde você vai arrumar emprego numa cidade interior, né? Então, é bem mais complexo. Agora, trabalhando remoto é muito mais fácil, né? Mas eu gosto, acho que o que eu mais gosto é aqui mesmo. Tá, então, olha, como eu falei pra você, eu dei uma vasculhadinha no seu background. E eu achei uma coisa super interessante que eu precisava perguntar para você, que é... Ai, ai. Eu descobri que tem o Carlos Brando OS. Pô, tem mesmo, cara. Explica aí o que? Tem, o sistema, cara, operacional, OS. Tem, eu tenho um sistema operacional, Rafael. Não sei se você sabia, cara. Carlos Brando OS. Essa é a novidade. Certo. Nem eu sabia. Olha só, tô me sentindo marido traído aqui. Então, eu vi que tem imagem e tudo mais. Deve ser o arquivo ISO, né? Funciona, pega, baixa o ISO, bota numa máquina virtual aí, vai carregar, cara, dá boot. O que vai aparecer na minha máquina aqui? Vai aparecer assim? Um oi do Brando lá na sua tela lá, cara. Pô, maneiro, ok. Não, é assim, eu tenho... da mesma forma como eu sou inquieto com questões de trabalho, etc., eu também gosto de fazer coisas diferentes, né? Então, eu sempre trabalhei em empresas que têm coisas diferentes. E aí, numa dessas, eu tava trabalhando com Assembly e aí deu a ideia de fazer um sistema operacional boboca de teste, só isso. Aí apareceu o Carlos Brando OS. Legal, legal. Bem, eu vi uma outra... Bem, isso eu achei bem interessante, por exemplo. Vou ter que perguntar, tem que encaixar na hora da entrevista, vou ter que mandar pra ele. Não, mas é só de brincadeira. O máximo que você vai fazer é dar boot, mais nada. Não instala então, pessoal. Não sei que vocês queiram dar uma... Seja muito curiosidade mesmo. Não, às vezes pode ser por curiosidade, você pode instalar pra ver como funciona, sei lá, né? Pode crer. Tá, agora, eu vi, Rafael, que você botou recentemente no Twitter... Você botou uma coisa que eu falei assim, não, eu vou ter que perguntar para ele o que é que ele quis dizer com isso. Você falou assim, eu vou ler em inglês, está escrito em inglês. Just watched Gyro Dreams of Sushi. I hate fish, but I respect sushi much more. Kind of crazy to work on the same thing for 75 years. Não, esse é um filme que eu assisti ontem, aliás. Que é o seguinte, é um filme de um cara que é um sushi man, master, ultra, super, sumô. Aqui tem que pode explicar o nome preciso disso, que é um cara que é um senhor de 85 anos, que ele tem uma casa de sushi, um restaurante de sushi no Japão, onde cada refeição custa no mínimo 300 dólares, né? E tem 10 lugares no lugar, né? tem 10, é um balcão com 10 cadeiras, e cada refeição custa no mínimo 300 e você tem que pagar, e você tem que fazer a reserva com 1 mês de antecedência. E até foi o Akita que estava, o Akita e o Vini Baggio estavam tweetando, falando alguma coisa a respeito disso. Eu falei, vou dar uma olhada nesse filme e tal. E aí o cara me fala como é que é a história desse senhor, ele tem 5 anos fazendo esse esquema de sushi, aprendendo. E o cara é tipo um super ultra master craftsman do sushi. Então, assim, tudo que a gente acha que tem craftsman de software, o cara é craftsman de sushi. Então ele manja tudo ali. E o detalhe é que, assim, ele fala que para você. Tudo bem, é uma coisa bem japonesa, né? Que para você ter uma carreira de sucesso, barará, barará, e ser o melhor, e barará, você tem que dedicar a sua vida inteira àquela uma coisa que você vai fazer. Então, assim, o segredo do sucesso é se dedicar 100% a isso. E no caso desse cara, é fazer sushi todo santo dia. Então, não tem quando ele não trabalha, sempre está fazendo sushi. E beleza, o cara é um mestre do sushi, mas ele faz sushi a vida inteira. Aí eu fico pensando, será que ficar fazendo sushi ou ficar programando ou qualquer tipo, fazendo as coisas que a gente faz durante 75 anos, será que, eu vou gostar? Ou será que, tipo, será que isso é legal? Fazer a mesma coisa durante 75 anos? Eu acho um pouco de exagero. Então, assim, eu entendo o cara amar o negócio, eu entendo o cara fazer por gosto, mas 75 anos é tipo, é muita vida. É tipo, nós três somados e mais um pouco, provavelmente. Então é meio loucura demais. Mas foi sobre esse aspecto. Eu realmente detesto peixe, mas assim, passei a respeitar muito sushi depois de ver esse negócio. Legal. Eu vi no Twitter e falei, não, vou ter que ter vontade. Pode crer. Bem, então vamos lá. Pessoal, chegamos na hora do Top 5, a hora que a gente vai conversar agora sobre os seus gostos musicais e filmes e livros e tal. E como são dois de vocês, então vamos fazer reserva, assim. Um fala, você fala um, aí o Rafael fala outro e vamos ver o que vai sair nessa bagunça. Vamos começar. Aliás, eu copiei isso de você, viu? Nos últimos episódios do Grok, a gente tem feito um esquema assim. É legal, é legal. Eu adoro, cara. Eu aprendo um monte de coisa, descubro um monte de livro, de música, de filme. Eu curto pra caramba isso. Então, vai lá, vamos começar por música. Vai lá, Brando, você. Top 5 de música. Cara, eu tenho um problema com música. Eu sou assim, eu não tenho uma banda predileta, eu não tenho uma música predileta. Normalmente a minha esposa ela pega no meu pé por causa disso, porque eu gosto, assim, eu não gosto de músicas, eu gosto de música que me deixa para cima, não gosto de nada que me deixa para baixo, mas eu escuto qualquer coisa que me faça rir, que me É isso, cara, eu não tenho gosto nenhum musical específico. Eu gosto de tudo, de qualquer coisa, desde que a batida, sei lá, a melodia me faça alegre. Enfim, eu não gosto de nenhuma música romântica. Música muito parada, nada disso eu gosto. Normalmente eu gosto de coisas assim, mas qualquer coisa, enfim, não tem um gosto musical, nenhuma banda predileta, não. Tá bom. E você, Rafael? Cara, eu sou assim, eu gosto muito, eu gosto de rock, heavy metal, essas coisas, mas eu não sou um conhecedor do negócio. Eu não conheço todas as bandas e tal. Eu gosto de rock, mas não é uma coisa que eu amo de paixão. Música, na verdade, é uma coisa assim, eu gosto de música, mas eu não morro de paixões por música. Ultimamente eu tenho ouvido bastante. Eu assinei aquele serviço chama Ardio, né? Que é o serviço de streaming de músicas. Eu acho caramba, porque você pode pegar, entrar, procurar um álbum, uma banda, clicar, adicionar a sua lista e sair ouvindo sem ter que se preocupar com nada. E eu tenho ouvido uma porrada de coisas. Então, assim, eu não tenho exatamente uma linha específica, mas eu ouço um monte de coisa. Ultimamente, depois que eu fiquei mais velho, aí a idade começa a pesar, né? Eu comecei a curtir muito Ficar mais jazz. nostálgico. Não, é nostalgia. Eu comecei a curtir música de que eu antigamente classificava como música de velho, né? Mas acho que demora um tempo até você aprender a curtir a música. Então, ultimamente eu ouço mais jazz, uma coisa assim, mais velhinho e tal, mas eu não aquelas, eu odeio aquelas jazz 5 horas de improviso. Puta que é um saco. Então, eu gosto de jazz cantado, umas coisas assim mais alegrinhas também. Eu tento evitar as coisas muito muito tristes, como o Brando, mas não tenho tanta aversão a coisas tristes assim, não. Ah, Às vezes é eu não bom. gosto. Bem, tá bom, então vamos lá. Filme. Rafael, você. Filme é meio complexo. Eu adoro cinema. Então, teve até um caso que em 2008, um pouco antes de ir para o mundo Ruby, na verdade, assim, 2007, acho que foi 2007. Eu estava meio assim, tipo, de saco cheio de programar. Eu trabalhava com .NET, minha vida era um horror naquela época, né? Tipo, Microsoft, todas as coisas ruins do universo em um só dia, né? E aí eu peguei e fui fazer um curso de cinema. né, um curso de um mês, imersão de cinema. 8 horas por dia falando de cinema o tempo todo. E foi, assim, o melhor mês da minha vida, assim, porque é só cinema o tempo todo, vendo filme, assistindo filme, fazendo filme. Fazendo filme foi legal. Eu até ajudei a produzir, eu produzi 2 curtas-metragens, outro dia eu tuitei até, não tá no meu Twitter lá em algum canto. É, até produzi 2 curtas-metragens, olhando agora dá até vergonha, mas foi bacana fazer. Né? E como a gente dá uma olhada nisso? Tem como tá lá no meu Twitter, tá lá no meu Twitter, eu vou caçar o link e boto aqui no chat. E aí pro pessoal ver quem tá ao vivo e também depois se botar no show link, se quiser, à vontade. Tá legal. E aí, e foi isso. Aí eu adoro cinema, eu assisto coisas antigas, coisas novas, mas eu sou chato com cinema. Então eu não gosto de assistir cinema, cinema estúpido. Então assim, odeio comédia. Comédia pra mim é horror. Então assim, eu detesto comédia, eu detesto aqueles filmes bobos que não falam de nada. Filme de ação só pelas explosões, acho um porra, tipo Transformers é um exemplo de tudo que eu odeio num filme, né? Então, assim, falta de história, falta de enredo, falta de personagem, péssimas atuações, só explosões. Transformers é um ótimo exemplo que eu odeio. E aí eu acabo assistindo coisa velha, né? Gosto de uns documentários meio bizarros, tipo esse aí do Jiro Dreams of Sushi. Gosto também de seriados, tal, mas não sou mega fanático. Odeio Lost. Oh, aquelas porcarias de Lost. Mas também, tem umas coisas assim que eu não gosto, mas eu gosto de TV, de seriado. O Galáctico é um seriado muito legal. Tá bom, e agora e você, Bruno? Cara, eu sou mais de seriado também do que de filme, mas eu gosto muito de filme também. Assim, toda semana eu tenho meus dias que eu sento com a minha esposa pra gente assistir filme junto. Eu gosto de qualquer tipo de filme que tenha alguma história diferente. Não sou tão fanático igual o Rafael. Gosto de filme que tem explosão sem sentido. Gosto de comédia também, se me fizer rir. Mas eu gosto de coisas que... finais diferentes, histórias diferentes. Por mais maluca que seja, eu gosto. Mas o meu negócio mesmo é seriado. Eu troco fácil fazer uma sessão de seriados do que assistir um filme. Tipo o quê? O que você gosta de termo de seriado? Cara, eu assisto um monte de coisa. Ultimamente, é porque o meu seriado predileto acho que é o Mentalista agora, mas eu já assisti Lost inteiro, que eu gosto muito, que eu me lembro saudoso, Prison Break. Agora eu também assisto Breaking Bad, Weeds, assisto tudo, cara. Walking Dead, qualquer coisa que passar, eu assisto. Breaking Bad eu respeito. Two and a Half Men aí, ó, viu? Como você tá perdendo legal, muito ponto, cara. Hoje. Que isso, cara, é engraçado. Não, cara, dessas comédias, acho que o único que dá pra assistir 5 minutos e olha lá, assim, forçando, é Big Bang Theory. Porque ah, não, é esse nerd. Também, eu assisto também todos. Mas assim, 5 minutos eu já tô de saco cheio, não dá. Ah, não. Eu sou muito chato pra filme, essas coisas eu sou muito chato. Tá, então, Bruno, agora você terminando sobre livro, leitura, assim, o que é que você curte? Eu gosto, ultimamente, assim, a gente, óbvio, né, acaba lendo muito livro técnico, aí livro técnico eu tenho uma porrada aqui no meu Kindle, etc, que eu tô sempre lendo. Agora, livro, eu gosto muito de... Eu nem sei categorizar isso, mas, por exemplo, o último livro que eu li foi Eu Sou a Lenda. É antigo, não tem nada a ver com o filme, mas é um livro que eu gosto, é um estilo que eu gosto, não tem nada a ver com o filme. Aliás, se o filme fosse igual ao livro, na minha opinião, seria muito melhor. Mas eu gosto de coisas assim também, mas eu não... Infelizmente, eu não tenho muito mais tempo para leitura. Gostaria de ter mais tempo para leitura, né? E como eu tenho que equilibrar a leitura técnica com a leitura... por prazer, etc, né? Eu acabo lendo muito pouco, então... Mas eu, enfim... Eu gosto de histórias assim, meio ficção científica, fantasia, gosto. Gosto de ler biografia também, a biografia do Steve Jobs eu li com muito prazer, foi muito bacana. Eu já li outras também, gosto bastante também. Enfim, é isso. E você, Rafael? Ultimamente eu tenho lido muito livro mais técnico, coisas assim mais menos divertidas. Eu não sou exatamente, eu prefiro filme a livros. Então assim, se eu tiver que escolher entre um e outro, eu vou assistir um filme. Eu acabei vendo alguns. Eu tenho lido bastante coisa sobre Big Data, análise de dados, coisas do tipo, mais como hobby, porque agora não estou codando, estou brincando de Excel o dia inteiro, né? Então, estou De tentando ver se eu Excel. consigo. É, eu sou mestre do Excel agora, uma bosta. Mas essa é a parte chata do meu trabalho. Eu gosto do meu trabalho, mas assim, não codando nada o dia inteiro é muito chato. Então, eu estou tentando ver se eu acho alguma coisa no meio do caminho entre o Excel e o trabalho de verdade. É tua opção, E aí cara. eu É tua tô. opção. É, pois é. Pois é, eu sei disso, eu sei disso. É complexo. E aí eu estou estudando as coisas Big Data, estou vendo algumas coisas de R, coisas assim para análise de dados mesmo. E tenho lido alguns livros de ficção científica, né? Então tem um que eu me indicaram, que é bem legal, que chama. Assim, é bem legal, não é estranho, mas é interessante, que é o Diamond Age. Não, não é o Diamond Age, não. É o Snow Crash, que é um livro de ficção científica bem legal, de um cara que eu esqueci o nome, mas é bacana. Então eu até tô querendo fazer um especial sobre isso aí. Né, no Grok, tem que conversar, convencer o Brando aqui, fazer um Grok de ficção científica, vai ser legal. Passa, tem que Legal. passar o livro para ele aí, então. Pois é. Pode crer. Olha, conversando com vocês aqui, eu notei uma coisa, é que é bem interessante, é que vocês são bem diferentes um do outro. Sabe, é tipo assim, um gosta do branco, um gosta do preto, né? Um é atleticano, outro é cruzeirense, e por aí vai, né? Então, parece assim que justamente essa diferença que combinou bem vocês, né, para criar o podcast. Eu não sei se vocês estão dando isso, mas, por exemplo, pô, você fala, Rafael, você falando, eu não gosto de comédia. Já o Bruno falou, pô, eu gosto de comédia, e por aí vai, né? Um é antissocial, o outro é mais social. Como assim? Eu sou introvertido, não chame os introvertidos de antissocial, cara. Opa, Léo, pode crer. Ok, vamos arrumar. O Brando é mais introvertido do que eu. E olha que eu sou bastante, mas o Brando bate o meu recorde, fácil. Então, mas foi uma coisa legal, porque na verdade, tipo, a gente não. Se a gente fosse falar o seguinte, o Brando e o Rafael são parecidos, sou hipótese alguma. Tipo, nós somos totalmente diferentes em 99,9% das coisas, mas a gente se dá muito bem, né? E foi meio que sem querer, na verdade, porque Foi. tipo, a gente se conheceu através da comunidade Ruby por causa do Ruby Inside, né? Que o Brando fez toda a parafernália de fazer o Ruby Inside vir para o Brasil, de arrumar os esquemas lá com qual é o nome do cara, né? Esqueci o nome. Já esqueci também, Nossa, a gente está velho. cara. Como é o nome do cara? Cara dele, não? Procura aí, Bruno, procura aí. Então, Vai rolando, vai rolando. ele fez o esquema de trazer o blog para cá e tudo mais. Ele montou o site, ele botou o site no ar, aquelas coisas, começou a chamar a galera. E meio Peter que sem Cooper. querer, o Peter Cooper, né? E meio que sem querer, foi sem querer que a gente se conheceu, né? Porque aí eu comecei a ajudar no Ruby Inside, a coisa andou. E a gente conheceu por ali. E claro, a comunidade Ruby, a gente sempre tá ali em volta do Rails e tal. Mas acho que antes da gente começar, a gente acho que se viu pessoalmente o quê, Brando? Umas 3 vezes, 4 vezes até hoje? Só em Ah, evento, sim. né? A gente só se Só viu em a gente só se vê em evento. evento. A única exceção foi esse dia nesse barzinho aí com o Faber É, Kitter. que a gente decidiu fazer um podcast qualquer que virou o Grok Podcast. Mas foi assim, a gente não tem a nossa convivência é toda online, mais ou menos. E a É. gente dá super certo, a gente se dá bem, a gente não briga. Acho que a gente nunca teve nenhuma desentendimento sobre hipótese alguma, sobre nada, apesar da gente não ter os mesmos pontos de vista sobre nada. Sim, sobre metade das coisas. Mas eu A acho única, que acho que uma a única, coisa. uma coisa que a gente combina muito é que nós dois amamos o Ruby. Essa é a parte que a gente combina. Não, eu acho que 100%. assim, tem uma coisa que acho que eu, Rafael, a gente tem um caráter meio parecido também, né? É, isso é verdade. Assim, a gente meio que acredita em tem algumas convicções com respeito a fazer as coisas direitinho, ser honesto, etc., que meio que acho que une acaba unindo também os dois, né? A gente não gosta de fazer meio nada bagunçado, né? Respeita direitinho o espaço e tal, então é bacana. Legal, então veja bem, o Grok Podcast hoje, então, vocês têm 77 episódios, tem mais de 2 anos de vida, e vocês então, completamente diferentes um do outro, se conhecem mais online do que em pessoa. E e tá funcionando muito bem a fórmula, então, porque com certeza eu gosto do Brock desde que eu conheci. Eu não lembro, foi alguém que me indicou, acho que foi justamente uma das minhas entrevistas, alguém me indicou. E, então, eu acho muito bacana. Então, pô, cara, olha, vocês dois, agradeço tremendamente. Eu rolei de rico conversando com vocês aqui. O bate-papo dos bastidores também foi muito legal. E eu espero, então, um dia desses aí poder estar no evento que vocês vão fazer, né? Vocês vão fazer o evento. Vamos sim, o Grok Comp, né? Sei lá. Fazer o Grok Fest. Teve um cara aqui no chat que falou, o Daniel Romero, que falou, vamos fazer o Grok Fest. Isso. Vamos fazer. Pô, mas olha, realmente, ó, foi muito legal conversar com vocês, ver vocês faz uma diferença legal, né? Eu sinto, só escuta a pessoa, ver a pessoa, assim, é bem bacana. Não, obrigadão, Rob. Valeu mesmo por ter convidado a gente para participar. Foi bem legal. Na verdade, esse é o segundo podcast que a gente faz um crossover, na verdade. A gente fez algum tempo atrás, a gente apareceu no Database Cast, que é do pessoal da iMasters e tal. Quer dizer, está no feed da iMasters. E agora é o segundo podcast que a gente aparece, a gente é convidado. Agora a gente aparece, né? Porque tem câmera e tal. Sim, nós estamos no YouTube. Oh, valeu, muito obrigado. Obrigado, não, obrigado a vocês, cara. Mas para vocês que estão acompanhando no YouTube, eu quero agradecer pela participação, pelas perguntas aí, e valeu o apoio. E mais uma vez, obrigado, Brando, Rafael. Prazer enorme conhecer vocês. Obrigado. Obrigado. E até o próximo episódio. Obrigado, camarada. Valeu, tchau, tchau.